Parece até que eu jamais falei no amor. Parece até que eu jamais amei. Criança é mesmo assim, bobagem, beleza. Só fala maravilhas banais. Quero amar você de todas as maneiras que eu puder viver você por todos os caminhos que eu puder sentir você em todos os sentidos do prazer. Por todos os caminhos que eu puder sentir você em todos os sentidos do prazer. Sentir a vida com